final do século XX, havia começado a construção de colônias na superfície lunar. E com essa colonização, veio uma nova era nas viagens espaciais. Quando nossa história se inicia, o Mayflower 1, o primeiro ônibus de passageiros para a Lua, se prepara para sua viagem inicial. Uma viagem cheia de esperanças, embora fadada ao desastre. Enquanto isso, numa galáxia bem distante, a princesa Amoura deitava-se em seu leito enquanto o jovem e belo cavaleiro entrava no quarto. A princesa tirava seu manto, revelando suas pernas brancas e sedosas. O cavaleiro a abraçava fortemente e começava a acariciar suas roliças. Apertem os cintos. O piloto subiu. 2. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassicast no ar, meus caros internéticos, voltamos com o último podcast com pênis que funcionam, o último, não existe mais nenhum outro. Esse que vos fala cada vez está comigo aqui, a quimera do sexo, o Tiamat da perversão, essa prostituta da Babilônia, chamado Miote. É isso aí, galera, e eu não tenho culpa, elas vivem pedindo isso. Elas e eles, né, porque da última vez que nós temos vivendo aqui... Eu vou pra você também. Não, ele só fez um oi, só. É, mas fez um oi molhado. Não, porque foi um quê? Oi molhado. Oi molhado. Foi não, Miote. Uhum. Não atribua essa pederastia à minha pessoa. Não atribua. Você é o desejo de consumo deles e delas. Mas sabe o que eu acho curioso, Brunão? É que Miote, a cada dia que eu encontro, ele está mais fora de forma. Olha a barriga do Miote. O Miote tá com a barriga de porpeta, bicho. Olha só. Tá lá. Tá bonito. Olha lá, o Miote Produções foi engolido pela dobra. Aí tá só assim, Miote. Ele tá lustroso. Ele tá mesmo lustroso. Assim, ó, vem recebendo mensagens pornográficas da Viúva Negra, que eu digo pra vocês. Digo pra vocês. O mundo está tão merda para mulheres heterossexuais que elas estão cantando esse senhor de minha idade. Não só isso, elas estão transando com baconzitos. Caralho! Não, me conte tudo, Brunão. Ah, então, vejamos. Primeiro a Terra esfriou. Aí vieram os dinossauros, mas eram muito grandes e gordos. Aí todos eles morreram e se transformaram em petróleo. Aí os árabes vieram e compraram Mercedes-Benz. O príncipe Charles começou a usar todas as roupas da Lady Di. Eu mal pude acreditar. Ele tirou os melhores vestidos de verão do guarda-roupa e vestiu toda a cidade. Falaremos de profecias que filmes dos anos 80 preveram o mundo de 2019. É verdade. É isso aí, internet. Hoje nós vamos falar de Apertem os Cintos que o Piloto Sumiu 2. Repito. Título muito melhor do que o original. Que o Piloto Sumiu. E você continua botando o quê? Não, né? Tem. Que o Piloto Sumiu. Mas, cara, é igual o Cisne. Cisne negro. É. Não vou mudar nunca. Pois é, internet. Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Tem mais peitinhos que o primeiro. Peitinhos melhores, porque já são peitinhos dos anos 80, não são dos anos 70. É verdade. É, internet, então hoje nós vamos falar desse filme maravilhoso, vamos falar muita putaria, esse filme, cara, o melhor filme de todos os tempos, na moral, esse filme é muito bom, Olha, o William Shatner nesse filme, por mim, pra mim, só aturaram o William Shatner no cinema todos esses anos por causa desse filme. Desse filme, verdade. Por causa desse filme. É verdade. Que é o único filme de William Shatner que ele atua e é bom, a atuação dele é boa. Isso. É boa. Mas vamos falar sobre isso e muitas outras coisas depois dos reclames do Jaiminho. E o reclame do Jaiminho ainda está... Ainda, vamos lá, né, Beto? Porque o reclame do Jaiminho... Ainda tem que ter o reclame do Jaiminho, né? Tem que ter, claro. Porque Correios ainda não foram privatizados. Depois que for privatizado, vai ser Correio de quem? Paulo Guedes? Vai ser muito bom. Eu vou fazer o Correio do Paulo Guedes. Eu sou um novo gatinho. Eu sou de tamanho amanhã. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Recado de Jaiminho, Miotti. E o curso? Curso aquele? Aquele curso de como transformar meninos em homens. Ó, o Vitor, como é que tá? Pô. Tá vendo? Você tá vendo? Tá vendo? Já, tá o vendo? Zito já tá na pós-graduação. O Zito é um... Foi, tirou o quê? Quanto a 3A. Tirou 3A. Isso é que tem pau fino. Pois é. Arthur reprovou miseravelmente, por isso que tá dando o que tá dando. É. Né? É verdade. Né? É verdade. Miotti, eu falei, ele não falha criar meninos e homens. Mas, Miotti, nós estamos aqui não só para falar do seu curso, que foi um sucesso. Miotti estará em Boston, Massachusetts, no próximo semana que vem. Ohio. Para dar em Ohio. Isso. Isso, no país de Ohio. E no estado maravilhoso de Idaho. É, vai ser pro Nicholas agora. Vai ser em inglês? Vai ser pro Nicholas. É, pro Nicholas agora, né? Eu lembro o Nicholas de 2016 e ele estava muito precisando do seu curso. Eu me lembro disso. Sabe qual é a frase do Nicholas no Tinder? I love dicks. Não. Quer ser mamada? Me chame. É, sério? Mentira. Ele vai colocar, ele tá doido com essa frase. É isso aí, meu caro. Ele mandou uma foto de uma tcheca que ele... Ah, é? Do quê? Que pariu, uma tcheca. Tcheca. Caralho. Tcheca, não da tcheca, da tcheca. E lava a tcheca. E lava a tcheca. Tcheca é fogosa. Ele falou, Miotti, não, não discorde do Tiamat do sexo. Ó, você viu a Madame Butterfly aqui? Você viu? Você viu? Ai, eu sou marinheiro, tenho várias mulheres em vários portos. Mas era? Não lembra da história do cu, do não sei o quê, que tinha vários portos? Você chamava ele de marinheiro? Era quem? Não lembro dessa história. Eu invento essas histórias, nem eu lembro. Eu fico escutando os Jurassic Quest, velho. Não, tinha, pô, lembrou que aquela vez lá que eu dava aula, porra. Tava com três mulheres ao mesmo tempo? É assim, meu. Assim, naquela época. E não botava muita coisa não, viu, Marina? Abre teu olho, viu? Ela não pode ouvir porque ela não tá pagando. É! E é sobre isso que nós queremos falar, Miotti. Qual é o recado que nós queremos dar dessa caralho? Eu mudou falar isso. Nós precisamos falar o seguinte, olha só. Você que tá com esse acesso agora exclusivo ao JurassicCast para maiores, você não seja um otário, um burro, um pau-mandado. Um Zé Buceta. Um joguete. Não vai ser um ator de stand-up fracassado que está pedindo emprego na Rede Globo. Não vai me passar esse programa para quem não tá ajudando a contribuir aí com o nosso patrocínio, entendeu? Porque senão você vai estar fazendo um desserviço a você mesmo, entendeu? Você tem aqui em mãos, no seu ouvido, algo que foi feito para você que pagou. Guarde isso com preciosidade, não passe para ninguém, não compartilhe. A única coisa que a gente quer que você faça é compartilhar a sua experiência, ou seja, o que você sentiu ao escutar o programa. Você vai botar nas suas redes sociais: cara, estou ouvindo o JurassicCast para maiores e é a melhor coisa que eu fiz foi ajudar a patrocinar lá. Você tem que fazer a propaganda, mas sem passar para frente isso aqui, para cada vez mais gente vir. Por quê, Miotti? Por que é importante a gente ter mais patrões aqui? Porque quanto mais pra gente, mais pra vocês. Quanto mais a gente arrecadar com o patrocínio, mais programas irão ao ar, mais conteúdo pra vocês. Então, ao invés de ser agora só bimestral ou mensal, vai ser quinzenal, vai ser mensal e quem sabe vai ser diário um dia. Olha só que maravilha. Só depende de vocês. Inclusive, temos que ler o nome dos nossos patrões, né, Miotti? É isso aí, vamos lá. Então, vamos lá. Simões Neto, Diego Moradio, Daniel Gobach Sikorski, Franz Niederlittermann, eu não sei falar esse nome, Fábio Correia, Wendley Valle, filho do Lula, olha o filho do Lula aí, Calaveira adorou, Henrique de Souza Carvalho, Fernando Braz da Silva Lima Neto, Marco Antônio Mesquita, André Luiz Pimentel Nunes da Silva, Elias Araújo, Rodrigo Matos, Guilherme Rudut, Rafael Rocha, Sérgio da Costa Almeida. Francisco Ripardo Maia Júnior. Olha aí. Valdir Fumene Júnior. Rafael Santos. Jackerson Nakano. Denis Donato. Gilmar Souza. Eduardo Ritalino. Luiz Fernando Libarino. Everton Cândido dos Santos. Matheus Schneider. Luiz Alfredo Lopes Soares Filho. Estefan Dias. Nelly Rocha de Matos. Fabiano de Luna Fonseca. Lucas Pastorello. Marcelo Cirelli Lucas de Melo. Pablo Gomes. Elton da Costa Barbosa. Marcelo Soares. Floresvaldo Goiás. Hamilton Souza. João Paulo Alves da Rocha. Fragnaf Carrascosa. Ricardo Amaral Bueno. Luiz Guilherme. Arthur Araújo. Felipe Aloto. Raul Manuel Batista Filho. Mário Calderaro Neto. Matheus Santos. Iago Conceição dos Reis. Fernando Franciscão. Renato Oliveira de Araújo. Henrique Rodrigues da Silva. Humberto Meirelles. E Fábio Aguiar. Recadado, vambora? Vambora. Vambora, programa? Programa? Vamos lá. Vamos lembra do nosso primeiro programa? A gente nem sabia como fazer um recado de anime, lembra? Lembro. Você não dá pra falar. Não dá, velho. Tá ok, né? Que merda, porra, né? Você está ouvindo o Jurassic Cast. Não desgruda daí. Então, eu não quero parecer avançada. Afinal, sei que não conheço, mas acho que não vamos sair desta com vida. Nunca estive, nunca estive com um homem antes. Sei que este não é o melhor lugar. Não, cara, não, não. Não seja por isso. Ele desliga a luz do avião, né? Aí eu pus, ô, o que é isso? Sabe o que é mais engraçado? Que eu vi essa cena quando eu era criança, eu não entendi o que ela tava querendo dizer. Eu não entendi o que ela queria dizer. Eu desconfiava quando aparecia o burro fumando. É, né? Eu desconfiava. Cara, esse filme é maravilhoso, cara. Mas uma coisa que eu vi, só hoje. Ah. Eu tava assistindo o filme hoje com a Marina. Eu falei, caralho, eu nunca tinha visto isso. A Valéria? Final, não, a Valéria tá lá, né? Valéria eu mandei pra você, né? Aham. Uhum. Olha aqui, está no filme, Miotti. O final do filme, a cena pós-crédito. Ah, é o cara, pode me devolver a baleta? Não. A cena pós-crédito é aparecendo. Paramount Pictures anuncia a PS5 3. É, eu aí vi. Aí aparece isso. O William Shatner. É tudo que nós queríamos. Ia ter um terceiro e não teve. Pois mas por que esse filme? Esse filme não flopou. Esse filme foi um sucesso de bilheteria. Não sei, pô, não sei. Acho que o Trio Zaz ficou meio. Mas não meio foram triste. Eles não tem nada a ver com o segundo. Pô, mas a fórmula é a mesma? Eu sei, a fórmula é a mesma. O cara não imitou, mas não, eles não têm nada a ver. Pô, então foram superados, viu, cara? Porque o primeiro é maravilhoso. Agora o segundo eu acho que superou, cara. Esse filme ele não para. Ele não para, te dá não. Um não minuto pra você respirar, cara. Você fica cansado assistindo esse filme. Cansado de tanto rir. Sabe, só o início do filme. Porque o que é a história? A história, agora eu vou pra lua. É como qualquer sequência hollywoodiana. Melhor. Acabei de ler um fato aqui. Olha só que louco. Esses caras eram muito filha da puta, velho. Numa pré-exibição do filme, deram óculos 3D pra plateia. A plateia botou óculos. Ficava tudo borrado. Ele chegava lá pelas 15 minutos, continuava tudo borrado. Fui tapeado. Era a zoeira dos caras, velho. Não, mas eu falei isso no primeiro Jurassic Cast há 10 anos atrás. Esse eu não vi, o DVD. Você tem o DVD dele? Tem, gente? Tem. Mas não tem aquele esquema do primeiro. Porque eu vou te falar, olha só. A invenção mais retardada que já inventaram até hoje é o filme com os comentários do diretor. Eu acho isso uma merda. Mas o do Aperte os Cintos, o piloto sumiu, cara, mas ele melhora muito o filme. O filme já é perfeito. Só que os caras comentando as histórias do diretor, dos produtores, do roteirista, são maravilhosas, não é, meu? Eles contando aquela cena do bar, que eles gravavam às 3 horas da manhã. É tudo bêbado, o elenco todo bêbado, não tava nem aí pra porra nenhuma, porque eles tinham repetido a cena 15 vezes. Tava todo mundo já bêbado, não sabia mais o que tava fazendo ali. Aí eles foram fazer a cena, só que esqueceram de trocar o figurino do cara que leva a facada no primeiro filme. Aí aparece o buraco da facada anterior, da tomada anterior. E dá pra você ver a placa que protege o cara debaixo da camisa. Durona, assim, gigante. Durona, assim, cara, eles não tá nem aí, velho. O dublê que tá fazendo strike, que ele cai, aí ele cai no ponto, aí vê. Aí dá pra ver o ator do Ted Strike saindo debaixo do bar, assim, cara. É muito. Eles não tão nem aí, velho. Eles não tão nem aí, cara. É muito bom, é muito bom. E o segundo não tem isso. Tem uma curiosidade seguinte. Os irmãos Zucker e o Abrams, eles tinham assinado pra fazer uma sequência, né? Só que eles acabaram desistindo da ideia e falando, não vamos fazer mais não. Ah, beleza, não vamos fazer mais não, mas a gente vai continuar. Aí eles falaram, não pode não. A ideia foi nossa, o roteiro original é nosso e tal. A Paramount falou, quando a gente assinou o contrato, a gente comprou os direitos, então é nosso. A gente vai fazer. Eles fizeram protesto, falaram que, foram na mídia, gritaram, ai, não pode, não nazista, que. Nazista! É, exato. Né? E aí os caras fizeram e eles disseram que até hoje eles não assistiram nenhum mesmo? Frame desse filme. Caralho. Cara, desculpa informar, Triusa, mas esse filme é melhor que o primeiro. O segundo é muito melhor, não, mas ele é melhor que o primeiro. Não, eu não acho melhor que o primeiro. Você acha melhor, não? Não. Porque, assim, ele poderia ser melhor que o primeiro, mas ele é uma imitação do primeiro. São as minhas ele piadas. Ele é uma imitação melhor. Ele é uma imitação melhor e maior. Eu acho que muda, sabe o quê? O William Shatner. Aí que muda. As sequências dos filmes de Hollywood, elas se resumem a quê? A história do primeiro, superlativa. É sempre assim. De Volta para o Futuro, os dois filmes copiaram o primeiro. Então você vê, é a mesma história, é a mesma cadeia de eventos, só que melhor, mais gravada, melhor gravada, com piadas novas. E no caso do De Volta para o Futuro, ficou muito bem feito, é incontestável. Nesse filme, são as mesmas piadas, as mesmas. Só que são piadas que ficaram muito boas, cara. Não, funciona até hoje, ó. Funciona até muito bem hoje. E a forma, naquele contexto de viagem espacial, caiu como uma luva. Entendeu? Porque a história é o quê, Brunão? Qual é a história? A história é, agora temos, o futuro é agora, né? É. É, no futuro, aí no aparece mesmo um carro dos 80. É, exato. O futuro é hoje. E aí eles agora estão conseguindo fazer ônibus espaciais que levam as pessoas para a Lua. Para um resort na Lua. Exato, uma base lá no Lunar. E as pessoas descem do ônibus espacial sem proteção nenhuma e tá de boa. Na Lua, isso. Que tem atmosfera. Isso. Descobrimos isso desse filme. Pois é, e é isso. Aí eles repetem várias das gags, assim, mudando uma coisinha aqui, outra ali. Mas tem algumas que são mais geniais do que o... É porque o primeiro, ele tem tanta coisa boa. Assim, se você parar pra lembrar, cara, o primeiro tem aquela menina que tá sendo transportada doente. Ah, cara, aquilo é muito bom, cara. Que a menina, música, velho. A outra vai e corta o cabo do soro e a menina sendo chupada. Irmã, você me presta seu violão? Violão, ela começa a cantar a música. Aí tá todo mundo assim, no avião inteiro, né? Tipo assim, ela. Aí ela bate assim, cara, e estoura. E todo mundo pouquinho. E todo mundo tá nem aí, velho. E no final. Não, a melhor parte é quando a cena termina, que a mãe tá fazendo massagem cardíaca na filha, que a filha tá parada. E a mãe tá lá. Pulando na cama. Cara, então assim, o primeiro, ele tem muitas cenas boas. Todas as cenas do piloto automático são sensacionais. Todas as cenas do Leslie Nielsen. Esse filme não tem Leslie Nielsen, mas tem William Shatner. Então dá uma contrabalanceada e boa aí. Mas, cara, é difícil dizer qual que eu gosto mais. Porque enquanto eu estou assistindo, esse completo aquele que eu estou assistindo é o que eu mais estou gostando. Cara, esse filme ele é tão curioso que ele arremete a mim um sentimento de saudosismo tão grande. Porque eu me lembro daquelas tardes frias dos anos 80, por exemplo, no final do ano letivo, que já não tinha mais escola, aí a Rede Globo passava aquele filme De Volta para o Futuro, Ferris Bueller's Day Off, no final da tarde, assim, no meio da tarde. Cara, eu lembro daquela época. E eu tenho muito essa sensação vendo assistir esse filme, sabe? Naquela sensação de final de ano já, que não sei o quê. Esse filme já passou na virada do ano, se eu não me engano, também. Sabe um filme que me lembra, que me dá essa mesma sensação? Aquele Heróis Não Têm Idade, com o menino que faz o Elliot no ET, que ele tem um amigo imaginário que é o pai. Ah, que é um cara de bigode. Que é o cara de bigode. Sei, sei. Esse filme também me remete a esse sentimento que você tem. Que o pai do garoto tinha morrido, né? Aí não, ele... o pai do garoto era meio ausente. Era e tal, ausente, era. E aí ele cria um... Ele tem um amigo imaginário. Esse aí passava muito no SBT, eu lembro desse filme. Esse filme é bom, cara. Esse filme é bom pra caramba. Ele é legal. Eu assisti recentemente e ele é muito foda. Mas era esse sentimento aí, eu entendo o que você tá falando. Realmente, o Aperto Cintos 2, ele tem esse negócio de, tipo, você pegar aquele balde de pipoca e sentar na frente da televisão, sessão da tarde. Passa piada pornográfica que ninguém tá nem aí. Aí você via a Rede Globo raiz. É mesmo. Você via a Rede Globo mostrando 3 horas da tarde o quê, meu? Tetas. É? Tetas. Mostrava mesmo. Mostrava tetas. E à noite na novela tinha o quê? Tetas, mais tetas. Teta na abertura da novela. Teta na abertura da novela. No carnaval tinha o quê? Buceta de preta e teta. Buceta preta e teta. Era do carnaval. Essa é a Rede Globo. Essa é a Rede Globo da qual eu me lembro. Essa. Cara, bucetão essa preto. Frase. Essa frase tinha que ir na camisa. Sério. Essa frase tinha que ir na camisa. Aquela bucetona. Tinha buceta... Aquele peitinho da Globeleusa. Você é maluco, meu amigo. Porra, nunca me esquecerei de uma virada de ano da Rede Globo que deu Natal. Sem sacanagem, cara. Deu Natal, 25. Aí eles cantaram de Jingle Bells, 25. Meia-noite. Aí lá, né, a Missa do Galo. Aí no intervalo da Missa do Galo entrou a Globeleza. Pelada. Aí seu papa! É, a gente vai se ver na Globo, lá vou eu e tá. Aqui é Jack Burton, eu nasci pronto. Escutem o velho expresso das costeletas e ouçam o Jurassic Cast. Pode falar um pouquinho do contexto da época que passava esse filme na televisão brasileira. O que é que nós tínhamos à noite? TV Pirata. É verdade. Cara, TV Pirata deve ser um dos programas mais impoliticamente incorreto que vai existir na galáxia. Assim como Aperta os Cintos, alguém iria preso se passasse hoje. O TV Pirata, se passasse hoje, alguém também ia preso. Porque, meu amigo, TV Pirata era o cara, era o Diogo Vilela vestido de preto, fazendo... Pintado de preto. Ele era um preto rico que queria ser pobre. Preto pobre. Ah, é? Que os pais eram todos assim. É. Isso. Eram todos bem apanhados da vida. Isso. Ele, pô, pai, a minha raça está sendo oprimida. Ele, que oprimida, João Kleber. Para de falar merda. Você fez faculdade. Você fez, sim, 6 anos de faculdade. Seu pai te bancando lá em São Paulo. Era isso mesmo. Profecias do mundo de hoje. Não falei que íamos falar de profecias? Ia ser preso mesmo. Cara. Melhor agora, coisa... você sabe quem eram os roteiristas do TV Pirata? Cacete Planeta. Era a galera do Cacete Planeta. Porra, mas, né? Cara, outra coisa que tinha TV Pirata também que era muito bom, que era a Cadeia das Mulheres. Você lembra que era... TV Macho, porra. Não, TV Macho era... É, TV Macho também. Mas TV Macho era meio mainstream, mas tinha a Cadeia das Mulheres, que eram todas... Era as mulheres da TV Pirata. Tipo assim, era uma paródia do Women in Prison. É. Daqueles filmes de... Era Cláudia Raia, Exploitation, dos Regina anos 70. Cazé. É, a Regina Cazé era carcereira. Aí ela vinha com um óculão assim, ela... Dá a tua cara, hein, ô piranha. Ah, não sei o que, essa cara... Eram essas paradas, velho. É, e hoje não pode mais. Hoje em dia não. Rir e ser feliz hoje em dia é crime, né? Tempos que não voltam mais, né? Porra, não acha volta. Você acha que esses tempos voltam? Não, nunca. Voltou mais. Não, né? Nunca mais. Acho que o choro ia ser tão grande na internet que ia passar mais tempo falando sobre isso do que falando sobre o filme em si. Outro dia eu vi um youtuber, tipo, zoando, falando, nossa, olha só que absurdo. Eu achei ótimo, na verdade. porque ele botou no Twitter, eu não vou dizer quem foi, não vem ao caso. Ele botou lá no Twitter, tipo, acho que era um print ou era um... Eu não sei, acho que não era um trecho. Ele tava falando exatamente do TV Pirata. Tava falando que, tipo, aquele blackface era errado no TV Pirata. Tipo, ele falou, olha só que absurdo, não sei o quê. O melhor foi que todo mundo que comentou falou assim... Porra, era massa. Era massa. Saudade pra caralho. Aí ele... Não, gente. TV de verdade. Isso, cara. Eu vi isso aí. Mas era ótimo essa Nossa, época. Nossa, isso, cara, TV de verdade. Ele... É. Não, gente. Estão oprimindo os negros. Os prob negros, periférico. Aí nego... Ah, cala a boca. Porra, é maneto, viu? Aí os caras ficavam começando a conversar entre eles, os comentários, e nego cagando litros porque o cara tava falando, sacou? Era isso mesmo, velho. Foi engraçado. Pertinho do piloto sumiu, não tinha essa porra, né, cara? Tanto que nego vai lá, tá no julgamento do Ted Stryker. Aí vamos chamar as testemunhas, porque o Ted Stryker salvou, há não sei quantos anos atrás, um voo de Chicago, não sei o quê, que ia cair. E ele salvou sozinho aquela merda, tal, não sei o quê. E agora vamos chamar aqui as pessoas. É porque ele está sendo julgado por causa de um acidente com um ônibus espacial. Porque ele era o piloto de teste. Porque ele era o piloto de teste. E ele fala... Porque não tem nada a ver, porque o piloto de teste é pra se fuder mesmo, né? Só que ele fala, não, o projeto tá errado, esse projeto tá uma merda. Vai dar ruim. Ele identificou que o projeto tinha uma falha na parte elétrica, que quando esquentava, estourava os fios e ia causar um acidente. Aí ele falou, pô, não pode. Aí o nego falou, não, já gastamos os tubos nessa merda, agora vai. Falou que a culpa tinha sido dele, porque ele era maluco de guerra, lembra que ele tinha um problema? É, o tal do Macho Grande. Desde o primeiro filme, né? Que a gente nunca sabe qual é o problema de Macho Grande. Essa parte do julgamento é muito boa. Sim. Que começa a entrar as pessoas... Os personagens icônicos do primeiro filme. Aí aparece quem? O Negão. O Negão. Jura sobre a Constituição dos Estados Unidos, dizer a verdade, só a verdade, nada mais que a verdade, com a ajuda de Deus? Tá limpo, meu irmão. Pode descrever em suas próprias palavras o que houve naquela noite? Deixa comigo, mano, foi demais, arrasou, sem grilo, mas a galera tremeu na base, cara. É, os pilotos estavam todos numa podre, aí o mano foi à luta e eu senti firmeza. Eu fiz o passarinho baixar numa suave, poxa. Ele é this gentleman, save our souls from hell, uma merda assim, velho. E o Jacobs, que é aquele que faz o cara que dá tilógrafo lá, né? Uhum. É o Jacob, né? Ele fica lá fazendo... Ray Charles, ele fica de Ray Charles assim. É muito bom, escuro, cara, é muito bom. Você sabe quem é esse negão, né? Samuel Jackson? Não. Parece. Ele é o pai da menininha que o Marty chega na casa dele em 85, é alternativo. Pô, Mioche, e vai mas dar aí você tá querendo que eu lembre... Não, mas é ele, porra. Você tá querendo que... Não, olha o Mioche. É ele. Olha como o Mioche é. Mioche está querendo que eu saiba qual é a carreira do elenco de apoio do filme. Eu tô dizendo quem é esse cara, caralho. Não, porque você, Mioche, você respira cinema, Mioche. É ele. Ah, isso aí nem eu sabia. Você quer ver? Mioche, qual o... Olha só. Vai ver, você acha que o pessoal acha que é sacanagem. Qual o nome da esposa do anão que fazia o R2-D2? A esposa do anão? É. Tá doido, pô. Ah, você sabe o caralho. Não, o Peconzito sabe. Porque o Zito conheceu o caralho. Peconzito é um nerd porque... melhor do que você. Porque o Muito Zito... melhor. O Zito começou... Está comendo bucetas. E agora... Agora, deixa eu ver mais. Só o 9-15 Peconzito nesse momento está transando. E você tá aqui, velho. Tem que gravar amanhã no Galoá. Tá aparecendo aquela mulher da Gisele. Ela está lá, é... Gozando. Ele está lá gozando na cama de outra. E você está aí com essa sua pança de professor de escola fundamental. A gente tá falando disso, mas a ordem do filme é o seguinte. Vai ter o lançamento, aí começa... Igual no primeiro, né? Todo mundo indo pro... É, gente vai pro avião. Aí a gente reencontra aquela desenxabida lá. Elaine. Que agora tá noiva com o cara, cara lá. Do bigode. Gelé. Que tá noiva do vilão do filme do Naked Gun. É mesmo, parece mesmo. Não é ele, é o ator. Caralho. Eu olho pra ele, eu sempre lembro daquele cara do Significa. Como é que é o nome dele? Ah, o Rony Von. Eu sempre lembro caralho, do Rony Von. Caralho, é o Rony Von de bigode. Você bota um bigodinho no Rony Von de olho verde, é aquele cara. É o Rony Von de bigode, né? É esse mesmo. Estou tendo sonhos molhados com um colega de trabalho. Significa que sou gay? Significa. Próxima pergunta. Mas é massa que na hora do aeroporto tem um monte de coisa que eu anotei aqui que são legais. Primeiro chega a van de cortesia dos terroristas. Sim. É mesmo. Descendo os reféns. Iran aqui, por favor. Airlines, sei lá. Ai, meu Deus, isso é muito bom, aí cara. Passou... O filme ofende tantas minorias, não, cara, é... que eu fico tão feliz. Eu fico tão feliz quando ele começa a ofender. Eu fico me sentindo realizado. Aí tem aquele raio-x lá que só vê as mulheres peladas e os caras tá de boa e aí passa as mulheres peladas. O cara só vendo os peitinhos. É, os caras vendo as tetas. Aí aparecem os telefones de cortesia branco, telefone de cortesia não sei o quê. Uhum. Essa piada e o ET. É minha. E aí tem o ET, telefone, minha casa. Aí a mulher... Para os primeiros 5 minutos, deposite 5 milhões de dólares. 60 milhões de dólares. Ele, ah, vá tomar. Não, e o engraçado é que o filme de 82 vai ter também. Então tinha acabado. Tinha. Foi filmado. Deve ter sido aquela última cena. Foi filmada, mas, cara, esse filme, ele é só estúdio. É muito fácil gravar esse filme. Não, se você vai ter, foi, saiu perto do Natal, não foi? Foi. Pois é, deve ter sido filmado quando saiu ET. É, tipo, o nego falou, caralho, o filme do Spielberg é um sucesso, vamos fazer uma cena. É, bota aí, bota o do desfigurante aí, o telefone, pega. O nego filmou essa cena no hall do cinema, velho. Ah, não duvido não. Não duvido o primeiro não, foi gravado no meio do aeroporto. Aí tem aquela cena, aquela família feliz que tá vindo com o cachorrinho. Ah, papai, será que eles vão deixar o Scraps viajar? Ah, claro que sim, vamos ver, vamos perguntar, não sei o quê. Aí chega pro cara, oi, nós vamos viajar, não sei o quê, no ônibus lunar. E o cara, ah, esse cachorrinho. Ah, ele vai também. Não, ele não pode não, vou ter que sacrificá-lo. Aí tira uma arma, dá um tiro no cachorro. Aí a família, ah! Aí ele, ah, é de brincadeira. E os pais rindo pra caralho. É o Clark Griswold do inferno. É igual. É o Clark Griswold do inferno. É o Clark Griswold estuprador, que ele tem pra lua porque ele estuprou uma menina. Que bom que deixaram o Scraps viajar com a gente. Aposto como o Scraps vai adorar a lua. Você acha que as coisas vão ser diferentes na lua? Ah, vai ser incrível. Um mundo todo novo, novas crianças pra você brincar. Nem gente falando sobre o julgamento do estupro. Quantas crianças têm a chance de viver em outro planeta? Nem garotos gritando, seu pai é um psicopata e pervertido. Olha aqui, garoto, a pessoa pode cometer um erro honesto. Afinal, ela estava pedindo isso. Elas vivem pedindo isso todo o tempo. Papai nunca bateu em mim em casa. Deve ser o café. Não, eu tenho servido chá, seu pai. Talvez ele seja mesmo um cretino. Tem... Sempre pedem, não tem culpa. Olha lá, ó. A quem? Ó, Tiamat. Tiamat, ela quer ser mamada. É, a Quimera. Aí, ó, a Quimera. Aí, ó, a prostituta da Babilônia. Aí tem lá o cara comprando as passagens dos Hare Krishna, né? É. Que agora tem a Hare Krishna Airlines. Por quê? E aí o Hare Krishna lá da lua também. Que garoto, tanto dinheiro, né? Não, e tem a cena também do balcão de informações. Que vai chegar tudo sim, perguntando sim. Nossa, qualquer essa coisa. Cena é muito boa, cara! Puta que pariu! Não, essa cena é maravilhosa, cara. O povo fala assim... Onde fica a sala de processamento dos passageiros para o ônibus lunar? Sala concurso C, nível 4. Obrigada. De nada, próximo. Por quanto tempo tenho permissão para estacionar? 2 horas. Obrigada. Próximo. Qual o animal mais rápido da Terra? Puma, próximo, por favor. Eu devo fingir sentir prazer? Sim. Obrigado. O próximo. Devo fingir orgasmos? Deve. Não, é a mulher que vai despachar a mala. Aí quer despachar mais. Ó, só pode despachar uma mala, senhora. É, a mulher tá com um bebê no Moisés. Tá bom, ela vai entregar o bebê. Dá um beijinho no bebê, a criança. Ué! Os caras entram no elevador, a música super alta do elevador. É. As pessoas. É. E eles conversando, é o Z do MIB. É o Rip Torn, né? Aí a gente descobre que o Ted Strike está no hospício. Isso, melhor hospício de todos. Porra. Hospital Ronald Reagan para doentes mentais. Cuidamos das pessoas à moda antiga. Os caras descendo cacete no cara, velho. Isso aí deve ser uma crítica ao governo. Com certeza era uma crítica, né? Mas eles não tinham... É porque o negócio era o seguinte, não tinha lado ali. Eles criticavam todo mundo e descia a lenha. E ria de tudo. Porque tudo era fazer graça. Não lembra como o avião tá caindo? Ah, eu não sei se foi, que essa cena foi no primeiro ou no segundo. Acho que foi no primeiro. Eles estão noticiando a queda do avião. Aí aparece a União Soviética. Tem um cara com a arma na cabeça. É nesse, né? Olha o cara... Hoje é um dia glorioso para o comunismo. Um avião cheio de capitalistas está caindo. Aí ele toma um tiro. Pá! É. Mas depois aparece lá na frente. É verdade. Eles sacaneavam todos os lados. Porra, cara. Não teve japonês? Tem o japonês, pô, com o Godzilla lá. Godzilla. Na boca, pô. Godzilla com medo do avião. É. Cara, as reclamações que iam ter por causa desse filme são infinitas. Aí a gente chega e encontra o Ted Strike lá no hospital Ronald Reagan para doentes mentais. E aí... Ele tá lá pintando um vaso de flores e tal, todo bonitinho. Aí ele assim, né? Chega o médico e tal, aí... E aí, como é que você está hoje? Ah, tá tudo bem. É, vamos descansar um pouquinho agora. Aí sai a mulher que tava mostrando as tetas assim, ó. Aí tipo, o cara ao invés de tá pintando a mulher, não, ele tava pintando a flor do lado. Aí tipo, pra que tem a mulher pelada do lado? 5 minutos, sai a mulher. O médico, olha, Ted, seu caso é muito complicado. Só que é uma conversa que não tem sentido nenhum. Não, não tem. É pra fazer a graça de trás. De trás. Porque de trás, o que, é que nós temos? Tem uma mulher trocando o óleo do cara. Do defunto. Uma mulher trocando óleo, medindo o óleo, sem a vareta de óleo e botando a caixa de óleo. E nas costas dela tem uma parada escrita assim: eu amo a sanidade. É. I love sanity. Ela mede o óleo da boca dele com aquela varetinha de carro. Aí ela olha assim, não precisa trocar. Ela pega uma lata de óleo e bota no lugar do negócio do soro. Negócio assim, do soro. Ó, e vai lá em cima e o cara tá aqui de boa, velho. E negócio... É legal que assim, ele descobre naquela hora que vai ter o lançamento do foguete. Aí ele... foge do negócio e dá tempo dele chegar e ainda pegar o voo. É, né? Não, e ele manda. Não, mas antes de chegar lá, não se atropela, não. Porque essa. Tem muitas coisas maravilhosas na cena do hospício, cara. Ah, sim. Muito, o cara conversando com o outro de terno, realmente, nós temos que rever as ações estão indo bem e tal, não sei o quê. Aí o cara que tá com a roupa de branco levanta, pega a maleta e olha pro médico. Doutor, ele vai demorar muito pra sair daqui. Olha, o caso dele é muito complicado. Ele ainda acha que é um contador. E os médicos começam a prender ele. É, realmente o transtorno que ele tem de achar que ele ainda é um corretor de. Contador. É um contador de Wall Street, ainda muito persistente. O cara, você precisa investir em imóveis! Não, e tem na hora que o Tessai tá falando com o médico lá. Aí fala, não vou contar nada não, porque pô, vou ficar perturbando. Não, não, conte sim. Aí o pessoal dá um tiro na cabeça que tá assistindo ele. Os loucos para uns tudo. Os 10, né, cara? Os 10 malucos estão fazendo para sentar assim, pra ouvir. Não, não quero te perturbar com isso não. Olha, eu só posso te ajudar se você me contar, me conte ele. Aí ele vai contar de aí macho grande, aí vai contar grande, aquela latainha do caralho, da ele, da Elan. É chato pra caralho da história deles mesmo. A cara do Ted Strike, várias vezes que acontece alguma merda. E ele, tipo... É muito goofy, ele né? Para, ele levanta só a sobrancelha assim. Ele... Tá, beleza. Continua a vida. Aí ele fala assim, não, eu tenho que ir embora porque o ônibus espacial vai dar merda e eu preciso sair daqui. Aí ele foge. Melhor, ele foge, ele cai, aí ele tira a blusa de camisa de força, joga pra frente e joga tá de novo com pra cá. Ele joga a camisa, aí ele volta. É que ele primeiro também. Aí ele sai correndo, cara, é melhor. Melhor, o que nós temos? Tem cara, um cara cantando. Tem um cara cantando o tema da música do Love Boat. Barco do Amor. Ele para do lado do cara. Ele para do lado do cara. Olha pro cara. Olha pra frente. Levanta a sobrancelha. E continua. Mas por que tem aquilo? Porque tem, é como se fosse uma prisão. Que fica os holofotes passando pro lado do outro, né? Aí tem o holofote parado no cara cantando. You love me. Aí ele para assim. E o cara nem aí, só que... E o cara nem aí, velho, de smoke aberto assim, né? Com a gravata borboleta assim, amarrar e o bicho... dando maior show pro Ted Strike. Eu, hein? Aí, faltou um eu aí do Jamon Jardim, faltou? Faltou um eu, hein? Que é esse aqui? Aí ele vai pro aeroporto, chega no caminhão, ele abre o caçamba do caminhão pra sair, aí dá um flash na cara dele e ele pula. Aí tem o cara do lado com o jornal, louco, foge do hospício, e tá ele fugindo do caminhão. Que coisa ridícula, velho. Que coisa ridícula, cara. Isso é muito ridículo, velho. Na moral, velho. Aí o bicho vai comprar. Cara, o ônibus... Quero uma passagem para o ônibus espacial. Me lembrou muito de você, indo para a Disney. Aí ela, não, passagem esgotou há anos. Não tem mais passagem. Aí então, né, tem o quê? O Plínio. Né? Passagem para o ônibus espacial, corredor, janela, fumante, não fumante. Vendendo cambista, né, velho? Fumante, não passando, não fumante, não para fumante. Cadeira zíperes, cadeira para... fumante ou não fumante? Não fumante. Aí, então tá bom, valeu. Falou. O melhor é que nessa hora tá ainda a Elaine e o Simon. Aí ele pediu ela em casamento, né? E aí ela falando que quer fazer não sei o quê. E ela não, continua você vai ser chata só... igual no primeiro, né? Tá mais chata. Não, tá. Você vai ser só... vai ter só filhos, não sei o quê. Ela tá meio assim... Nossa, nossas carreiras vão ser boas. Não, que nossas carreiras, amor? Aí ele pega essa bochechinha dela, gracinha. Você vai ficar só em casa cuidando dos filhos. Você vai ser a senhora, não sei o que. Ela... né? Então tá. Aí essa hora é muito boa que eles vão, estão entrando no espacial. Aí ela vem falando assim: está quase na hora da decolagem. Ai, eu estou muito excitada, Simon. Creio que é a primeira vez, não é, Elaine? Não, eu já fiquei excitada antes. É, começa as piadas, né? Muito boa, cara. Aí estão... ele encontra ela, aí ela fala: não, tudo entre nós já acabou, não sei o quê. Só que ele não quer saber dela. Ele não tá lá por ela. Ele tá preocupado com a porra do ônibus espacial que vai explodir e matar milhares de pessoas. E ela: não, nossa relação já acabou. Ted, por favor, você saiu do hospital, nossa relação. Elaine, é o ônibus. Eu não tô falando nada. Não, Ted, não quero saber. Ela fica assim, cara. É muito chato. Meu Deus. Mas, gente, eu tô querendo ajuda pra impedir essa merda. O ônibus vai voar. O ônibus vai explodir. Não, não pode, Ted, você tem que superar, que não sei o quê. E toda hora que ele se aproxima dela, ela: não, Ted, não sei o quê, parece. Parece alguém que eu conheço. Né, Brunão? Não parece? Num passado remoto da Quimera? Não é? Não era assim? Era. Nossa. Vamos ficar juntos, vamos ter neném. Não, meu Deus, você está gordo, velho, acabado, você é pobre. Vamos pra ele. E você é pobre, você é muito fudido, não posso ficar com você. Tchau, um beijo. Aí Quimera... Anos depois... Anos depois, o que nós temos? O que acontece? Nossa, saudade daquilo que não vivemos. Esse cara tá no Kill Bill, esse cara da bomba. Ele é o Sonny Bono, velho. Ele cantava com a Cher nos anos 70. É? O cantor? O cantor. Do Love Boat? Sony... Não. Não, o da bomba. O cara da bomba. Uma boa? Não, uma bomba. Não, e ele lá na Bombonier, né? É. Eu quero uma maleta. Rock 35. Rock 35, aquilo, aquela piada foi maravilhosa, cara. 38. Aí, ó, profecias de 38, quem? 38, 38. Profecia dos filmes 80. Rock não vai acabar nunca. O cara compra a bomba. Não, eu quero isso, quero aquilo outro. Eu quero um jornal de hoje, aí, eu quero Jujuba, uma Times e aquela bomba. E aquela bomba, bomba relógio. Ah, sim, pois não. Aí ele pega e dá uma sacudida, assim. E aí tá um japonês, outra piada ofensiva, outro momento que eu adoro, que japonês, ofende. Cheio de máquina. Cheio de máquina fotográfica, aí a mulher vai comprar outra. Aí bota, aí o japonês... Que merda, né, velho? Enfim, e aí começa a galera a entrar no ônibus espacial, velho. E aí começa... Temos mais profecias, né, Miotti? Cara, temos uma que é excelente. Qual? O padre lendo a revista. Não, a aeromoça. Senhores passageiros, coloque suas cabeças entre as pernas. Nas suas próprias pernas, padre. Aí o padre levanta assim. Mas esse aí tá lendo a revista do garoto. Do garoto, velho. Era Vaticano, vira, não sei o que, né? Jovem garoto, sei aí, lá. Aí, né? Ele vira a revista. Ele vira pra ver o pôster. É. Ele vira pra ver o pôster. Caralho, é muito. Esse filme vai dar uma merda, cara. Tô te falando. Esse filme vai ser incrível. Eu falei isso no primeiro Jurassic Park há 20 anos atrás. Mas, ó. Falei, se esse filme se tivesse hoje em dia, esse filme é alguém ser preso. Porque temos piadas com pedofilia de novo. Temos. Que ó, e ofende, e eu me sinto como? Feliz. Quem é a tripulação? Obviamente a mesma do primeiro filme, né? Só que agora tem a Elaine. Sim, agora ela não é mais comissária de bordo, ela é engenheira de voo, uma merda assim. E aí tem a cena, que é outra cena que eles remetem a do primeiro, porque o nome do capitão é o câmbio over. É over, isso. Over câmbio, sei lá. E aí começa. Não, é câmbio, over e Roger. Câmbio, esse over, primeiro, Roger. Isso é o primeiro. É, no segundo é diferente. No segundo é diferente. Nesse aqui ele é o câmbio. Enfim, bota o áudio aí dessa porra. Senhores, eu quero apresentar a seu capitão, Capitão Câmbio. Bem-vindos a bordo, senhores. Capitão, seu navegador, senhor Anger, e seu imediato, o senhor Dan. Anger. Over. Câmbio. Dan. Senhores, vamos trabalhar? Anger, você não serviu com câmbio na Força Aérea? Não diretamente. Tecnicamente, Dan estava com over e eu estava com Dan. É. Então, Dan, câmbio comandava você e também Anger. É. É exatamente isso. Dan comandava Anger e eu comandava Dan. Eu entendi. Tanto Dan como eu obedecíamos ao Over, embora eu obedecesse ao Dan. Dan comandava Ander e eu comandava Dan. O câmbio é bom porque toda hora que alguém chega pra falar alguma coisa com ele, ele fala assim: não, faça tal coisa que a pessoa falou. Toda hora. Acho melhor tentarmos desligar o Hall. É Hall o nome do computador? É, Rock. Rock 4000. É, precisamos desligar o Rock. Não, Elaine. É melhor desligar o Rock. É melhor desligarmos o Rock. É, melhor. Aí nessa hora vem um molequinho com o cachorro. É. Aí... Nossa, você tem um belo cachorrinho aí, hein? É, não, velho. Caralho, essa é muito boa, velho. Capitão, se importa se Jimmy ficar na cabine? Não, mas é claro que não, Mary. Vamos entrar, Jimmy. Tudo bem? Poxa, tem uma porção de coisas aqui. É, isso na verdade é o centro nervoso de toda a nave. Poxa, mas seu cachorro é muito bonito, garoto. Como é o nome dele, hein? Scraps. Scraps. Posso segurar ele um pouquinho? Claro. Vem cá, Scraps. Ah, eu tinha um cachorrinho assim quando eu era um garotinho. Gosta de jogar bola com ele? Gosto. Claro, gosta de jogar um bastão e fazê-lo buscar, né? Sim. É, é claro que gosta. Ora, minha nossa, Scraps é macho, né? É. Jimmy, me diz uma coisa. Você gosta quando o Scraps fica abraçadinho com a sua perna? E esse garotão quê? Ah, esse é o Scraps. Oi, Scraps. Posso pegar ele no colo? Posso pegar ele no colo? Pode. Aí ele tá fazendo carinho no Scraps. Ele, olha, o Scraps é menino, é o cachorro. Ah. Eu nunca tinha ouvido, cara. Eu nunca tinha ouvido, era muito sutil. Eu tava vendo em casa todo dia, eu mandei pro Leonardo. Olha, o Scraps é um menino. Cachorro. Aí me comer na casa do caralho, filha da puta. Aí como é que ele fala com o menino? Aí ele chama o menino. Você gosta quando o Scraps sobe na sua perna e fica esfregando? Fica abraçadinho na sua perna. É o menino, eu, hein? É, mas nunca vai ganhar do melhor de todos. Você já esteve com um homem nu antes? Nunca. Já viu um homem nu antes? Você já esteve numa prisão turca? Você já viu? Já esteve numa prisão turca. A dublagem do primeiro filme é o cara que fazia o William Shatner. Sim. Fazia o Kirby. Só que como o William Shatner no filme, teve que colocar ele lá. Isso, e o... E o Macejas fazia o... fazia o Leslie News. Leslie News botou ele no... Pois é. É, a história... Aí começa, né? Começa o exagero, né? Eles vão dar partida no motor do foguete com fazendo chupeta num carro. Bicho completando o óleo, cara... checando o óleo do aeronave. Chega o cara, o negão, pra limpar o coisa. Toca aqui, meu irmão. Isso aí, pá. E o cara ouvindo... Aí ligar o negócio do... Ligar a máquina antigravidade. Aí o negão começa a flutuar. Cara, é uma flutuação tão tosca que você vê que o cara tá pendurado. Tá amarrado, né? Tá amarrado pela cintura, cara. Aí ele está funcionando. Desliga. Blum, blum. Não, é aquela hora aí o Ted Strike consegue entrar no avião, lá no ônibus espacial. E ele continua indo atrás da Elaine, ela não quer falar com ele, não sei o quê. Aí tem hora que ele tá lá tomando um cafezinho. Aí ele olha assim, cuidado, vácuo. Aí ele, perigo, vácuo, ele... Ele abre, abre o aspirador de pó atrás dele, atacando ele. E dá pra ver a cordinha. Dá pra ver a cordinha. É. Dá pra ver a cordinha. O fio de nylon, dá pra ver. Aí ele consegue botar lá dentro, e fica olhando. Que porra foi essa? É, as caras desse ator são muito boas. É. Ele faz uma cara de what the fuck. É verdade. A história se passa nisso, né? Eles tentando evitar um acidente no ônibus espacial. Não, ele querendo evitar, só que não, ninguém acredita nele. Não, mas é rapidamente, dá tudo errado, claro. Mas não, antes de decolar é muito bom. Vamos decolar, ele bota em posição em pé, né? É, ele fica meio em pé, ele né? Ele fica em pé, aí ele dispara e os caras ficam assim... Piloto... Piloto segurando assim com a mão, aí o rádio vem aqui pra trás, ele pega o rádio. É tosco. Durante a história toda, o robô, que é o Rock 4000, se revolta, que nem o HAL 9000, né? Isso. E aí ele começa a fazer toda a merda com a arma. É, ele começa a fazer a merda, né? Que o Ted Strike tava avisando desde o começo que ia dar aquela merda. Que ia dar uma merda. Aí o 4, 5 piloto que tem lá... Eles são expulsos pelo vácuo. É, pelo vácuo, os dois são expulsos. Eles começam a dançar a música do... Danube Azul. Hã? O Danube Azul do... É o... Do 2001. Do 2001. Aí chega a Elaine, chata. Nossa senhora. Comandante, fulano e ciclano foram jogados pra fora do vácuo. Aham. E o que mais? O Ralph ficou maluco. O melhor de tudo, você quer? Que chega a menina e fala sobre o negócio da comida lá, sei o quê. Aí ela chega e fala isso. Aí quando que os dois saíram, ele falou assim, em dupla? Aí as duas falam ao mesmo tempo. É. É. Capitão, o senhor Dunn e o senhor Unger foram sugados pelo espaço na sala do computador. Em dupla? O senhor Dunn e o senhor Unger foram sugados pelo espaço na sala do computador. Não se apavorem, moças. Calma, existe mais algum problema? Comandante, o cafezinho acabou. Eu já disse uma vez e vou dizer novamente, traga um café extra. Não, acabou o café. Não, também acabou o café. Mas quantas vezes eu já não disse para trazermos café extra? cara, a piada do café não fica ruim, outro cara. Também, né? É. No outro também tem. E não, não tem uma nessa. Vez. É só nesse? Só nessa. E não tem uma vez que eu não entro no avião e eu não lembro disso. Ah, não tem? Não tem como, não cara. Não tem, cara. Acabou. Cara, se eu fosse comissário de bordo... Ah, eu sempre ia eu falar ia que tinha acabado o café. Olha, acabou o cafezinho. Velho, só pra ver se alguém ia entender a referência. O quê? Não, e o melhor é que aí depois ela vai contar pros passageiros, né? Só um tiquinho. É. Nós estamos fora da rota. Só um tiquinho. Quanto é um tiquinho, senhora? Ah, uns 150 milhões de quilômetros. Ah, tá. Ah, é. Só tudo bem. Aí tá o pai pedófilo. Não é muito, não é muito. É razoável, é razoável. Aí levanta o cara. É só isso mesmo que você está nos contando, mocinha. Ela, também estamos sem café, cara. Aí vira um caos. Um pandemônio, velho. Vira um caos. Cara, parece os caras do UFC, velho. É. Do UFC não, do WWE. WWE. Os bichos batendo, aí o povo se batendo lá também. Os bichos se enforcando. Mas eu preciso falar de uma coisa. Ah. O 1 tem uma piada que não tem no 2, que assim, pra mim é a melhor piada do 1. Que é o menininho que chega, senta do lado da menininha e... Ah, sim, é, como é não? Mesmo. Mas essa é ótima. Conta aí, Bruno. E essa aí é ele fala assim... Posso me sentar? Posso me sentar aqui? Pode, parece dois britânicos. Isso, né? Pode, por favor. Aí ele, aceita café, aceita chá? Aí ele, não, eu gosto do meu café como eu gosto dos meus homens, pretos e fortes. A garota deve ter o quê, uns 7 anos? Aí toda vez... que alguém me pergunta como é que eu quero o café, eu falo, como os meus homens. Eu falei isso outro dia, essa mania de você ficar falando referência com quem não sabe nada de cinema. É escroto. E eu falei com uma colega minha, ele tava bebendo café, ela, você quer café? Eu falei, quero. Ela, você quer açúcar? Eu falei, não. Ela, não, você bebe café sem açúcar? Eu, claro. Gosto de café como eu gosto dos meus homens, preto e forte. Cara, ela deu uma carada séria pra mim, assim, ela... Ela não riu, ela olhou pra mim assim com. Ela olhou assim, com um espanto tão grande que ela. Misericórdia! Crê em Deus Pai, ela é evangélica, né? Falei, não, filha, você nunca viu a perto disso, não? Ela, quê? Aí fala, esquece. Eu lembrei de um negócio do julgamento, que aí começa ele lembrar que ele tá contando pra velha como é que foi o julgamento sim, lá. Sim, sim. E aí ele começa a lembrar das pessoas, aí vem. O negão, vem aquela mulher que tomava os tapas, que tava descontrolada. De e aí ela toma tapa de novo, que ela começa a se descontrolar no júri. E aí tem uma hora que vem um cara falar do macho verde lá, do negócio que ele tinha... Macho grande. Macho grande. E aí o cara começa a falar do ele assim. Voei com Stryker durante a guerra. Não esqueceria a noite em que bombardeamos macho grande. Stryker era o líder da esquadrilha. Ele nos levou bem lá embaixo. Mas ele não segurou a barra. Mas ele era um tripulante? Certo, mas ele era um artilheiro. Mas foi Stryker que não segurou a barra. Aí que se descontrolou todo. Aí que se descontrolou? Não! Aí que era o navegador, ele estava numa boa, mas ele se descontrolou. Foi horrível, ele assim em frangalhos. Ele assim ficou em frangalhos? Não, ele assim era uma rocha, o melhor artilheiro de cauda da unidade. Mas ele ficou em frangalhos. E aí que ele pulou fora? Não, aí que aguentou firme, mas ele que pulou fora. Ele assim sobreviveu. Foi o milagre. Então ele assim sobreviveu? Não, infelizmente não. Perdemos ele assim no dia seguinte. Aí que deu errado? Não, aí que era o nome do cara. Aí que... Com a confusão danada. Não, mas é melhor quando a Elaine tá contando. O senhor sabe que é o Polly, né? O juiz é o Polly. É a melhor parte. O sexo entre nós era uma experiência maravilhosa. O modo como ele me tocava. Ele era tão gentil. Desabotoava minha blusa. E aí? E aí nós fazíamos amor. O sexo entre nós era maravilhoso. Era maravilhoso, era uma ele coisa... Ele desabotoava minha blusa bem devagarinho. Aí as pessoas... O júri começa a chegar pra frente assim. E aí ia ficar papando meus seios. Vocês viram? Ele fica lambendo o beijo. Ele apalpava meus seios, não sei e o que. Aí os caras... O senhor já amou tanto uma pessoa que não sabe, acharia que conseguia respirar sem ela? Aí o juiz... Sim. O comandante vai tentar desligar o rock. Aí toca o... Ele toca a música do Missão Impossível. Ele era o ator do Missão Impossível, né? Aí começa... Pão, pão, Pam, pam, pam. Aí joga um gás nele. É. Aí ele, ela chega e lembra: o senhor foi. O que aconteceu? Aí ele. Aí ela: ah, vou tentar acertar a palavra. Charadas, charadas, eu sou bom em charadas. Aí ele. Ela: três palavras. O Rock tentou matar o senhor. E o bicho, ela acertou o bicho. Aí morre. Aí volta o Lloyd Bridges, porque ela tá sozinha na cabine. É, exato. Aí volta o Lloyd Bridges e aí a cena temos que chamar chega. O fulano de tal. Ele não se aposentou depois do escândalo do... Do Ronald Reagan? Não, Ronald Reagan era um imbecil, não sei o que, fez não sei o que com ele. Aí ele, aí ele virou e falou assim... Ah, chame o McCroskey. Chame o McCroskey. Aí vem ele, né? Muito ele bom, tá com cara. Cara, ele faz o melhor papel de um cara estressado em uma sala com problemas. Toda vez que eu vejo um problema, assim, um problema foda, eu sempre imagino que tem uma McCroskey ali, entendeu? Com um café fumando pra caralho. Ele falou: esse é um péssimo dia pra parar de beber. Afinal, ele tá tirando ele cola. Falava, esse é o péssimo dia que eu escolhi pra parar de cheirar. É, pra parar de cheirar cola. Aí no final ele tá de cabeça pra baixo, né? Tá doidão. Antes ele pergunta pro dia que eu me conte tudo que aconteceu. Jacob, me conte tudo que aconteceu. Eu quero saber tudo o que aconteceu por aqui até o momento. Ótimo, vejamos. Primeiro a terra esfriou, aí vieram os dinossauros, mas eram muito grandes e gordos. Aí todos eles morreram e se transformaram em petróleo. Aí os árabes vieram e compraram Mercedes-Benz. O príncipe Charles começou a usar todas as roupas de Lady Di. Eu mal pude acreditar. Ele tirou os melhores vestidos de verão do guarda-roupa e vestiu toda a cidade. As coisas por aqui não mudaram nada. Caralho, é muito bom, velho. E é o Mário Jorge, né, velho? Nesse é o Mário Jorge. Mas e é muito bom porque se você botar o legendado nessa hora... É. Não é tão bom quanto o Mario. Não é, cara. não é mesmo. É a voz normal dele. É uma voz normal. Ele não tem aquele sotaque de gay. Não, ele até tem um pouquinho, mas não é tanto, sacou? O do Mario Jorge é muito bom porque ele faz uma caricatura, né? Sim. E aí fica muito bom, muito engraçado, né? Ai, porque não sei o quê, ai. Sabe, aí ele vai se comunicar com a Elaine. Aí ele vai se comunicar com a Elaine, ele não se entende com a mulher. E aí fala, fulano. Quem tá aí? A Elaine gosta de falar o que ela é. Eu tenho 1,70m. Olhos castanhos, gosto de drinks e andar pelo mar. Aí ele, o que essa maluca tá fazendo na cabine? Aí quando o Ted Strike assume que consegue falar com ele. Aqui é Mayflower 1 chamando o controle da missão. Está me ouvindo, câmbio? Finalmente, um homem assim é bem melhor. Aí a mulher que tá atrás, quê? Foi. Aí é o Strike. Não, e ele tá falando, os caras... É no primeiro? Acho que é no primeiro que o cara fica trocando droga, né? Não, é nesse, né, que o cara fica comprando maconha. Essa hora, o cara tá ali atrás com a mulher. O cara fica assim. Aí ele fala assim, quem tá aí? Ele fala, Ted Strike. Ted Strike, ele fica, Strike. Strike. Aí, pô, fica Strike. Aí o cara dá porrada na cara da mulher. É porque é Striker. É. Strike her. E aí, Strike her. Aí o cara acha que vai dar um murro nela. Vai embora. Dá um murro nela. Aí o cara, pai, vai embora. Aí aparece o cara com a droga lá. A outra cena que é maravilhosa também, cara. Que eu queria saber que filme é aquele. Pois é. Eu queria saber que filme é aquele. Eu já vi aquilo lá. É, senhor McCroskey, os parentes dos passageiros já chegaram. Aí, cara, tem ninguém invadindo um castelo medieval. Ah, é. Em preto e branco. Aí o cara, ó. É, acalme-os, mas use diplomacia. Aí os caras estão jogando óleo fervendo lá embaixo. Não, e aí o povo do avião começa a achar que vai morrer, que ele tá indo pro sol e não consegue mais desviar. É, porque os controles não servem pra nada. Ele solta o controle. Aí entra lá a mulher. Bom, eu não quero parecer avançada. Afinal, eu não conheço, mas eu não creio que vamos sair vivos desta. E eu nunca estive com outro homem antes. Eu sei que este não é o lugar ideal, mas... bom... Aí ela começa a transar com todo mundo do avião. Até chega um jumento. Chega. Que é o mesmo jumento do Despedido de Solteiro. É, deve ser o mesmo. É o mesmo do jumento, cara. Sim, é o mesmo jumento. Aí, na moral, é o mesmo jumento. Cada vez que vai mudar um parceiro dela, ela tem uma fila, né? É. Aí depois, quando chega no jumento, ela já tá, tipo, com o óculos caído, assim. É, toda com a blusa aberta, com os bob caindo. Ela, tipo, ela não tá nem mais aí, ela só fala pra falar mesmo. Isso. E o cara que tá comendo ela fica os homens atrás, assim, tipo assim, ansioso, fumando, esperando a vez deles, né? Depois foi com o burro aí, tipo, acho que aplacou, né? É, ela é o burro fumando. É. Acho que ela se saciou, né? O burro, né? Essa experiência foi a melhor. É. Ah, aí temos qual é o problema? Temos um subplot. O cara com a bomba, que é um brocha. Ele tem problema de ereção e a mulher tá largando ele, ele vai se matar. E ele fez um seguro de vida de $1,000,000 para acidente de carros. Aí, para acidente de carros, ele... Pois é, além de brocha, ele é burro. Estúpido. Ele é tremendamente estúpido. Aí o Ted Stark vai lá tentar achar o cara. Aí ele fala assim: por favor, discretamente, você peça pras pessoas irem pro outro lado do avião, sei lá, ou irem pro fundo do avião, porque tem uma pessoa que tem uma bomba. Aí ela fala assim: uma bomba. Aí ele fala assim: senhoras e senhores passageiros, por favor, vá lá pra trás todo mundo que não tiver uma bomba. Aí o careca levantou: ninguém se mexe! É. Ninguém se mexe, é o Ted Stark. Ninguém precisa saber seu problema de direção. Seu problema de direção, ele... Não fala essa palavra. É. Aí vai chegando perto e todo mundo vai chegando perto. Aí todo mundo perto, junto com ele. Nele. Aí tem uma véia que segura, ela monta no Ted Stark. Ela quer muito aparecer no filme. É. Ela quer muito aparecer no filme. Ela fica na frente dele. Aí nessa hora ele dá um passo mais forte, cai todo mundo. Barulho de boliche. Aí o Scrap salva o dia. Aí ele vai botar a bomba no computador, explode o computador. Aí eles vão pro sol e começam a entrar em contato com a Torre da Lua. Cara, aí o filme, velho, o filme, ele já tava legal. Já tava bom. Mas o filme, ele dá uma subida. Ele brilha, cara. Aí ele brilha. Porque aí tem o William Shatner no papel mais louco icônico que ele de já sua fez. Carreira. É, mais melhor. Louco que ele já fez. É como eu falei, é o único papel em que ele está atuando, porque ele não é o William Shatner. É muito bom aquela hora que ele vai... Parece que ele tá falando com o cara na televisão e o cara tá atrás da porta. Não, senhor. Aí ele olha pra trás assim... Comandante Murdock. O que é, tenente? O Mayflower está em apuros. Está vindo pra cá mais quente do que uma fornalha, senhor. O computador pifou, eles perderam a tripulação e estão voando no controle manual. É melhor ir pra torre, tenente. Não temos torre, senhor. Sem torre. Apenas uma ponte. Por que eu nunca sou informado dessas coisas? Tenente, como resolveria isto? Podemos tentar ignorá-lo, senhor. Assim. Finja que nada acontece e vamos torcer para que tudo saia bem pela manhã. Foi só uma ideia, senhor. Eu considerei isso. Deve haver uma saída melhor. Aí eles abrem a porta, aí a tela tipo some, assim, ele abre a porta e sai de trás da porta, assim, ele... Ted Stryker. Aí se eu conheço ele, conheço. Foi um cara que fez merda lá embaixo. Não, você conhece ele? Nunca ouviu falar. É, nunca ouvi falar. Isso não é inteiramente verdade. Nós lutamos juntos na guerra de Macho Grande. Ele fez uma cagada e matou todo... Não, aí ele conta, né? Conta, claro. Ele conta, fez uma cagada e matou todo o esquadrão. Aí a gente sabe o que aconteceu, né? Aí é massa que eles passam por umas máquinas assim. E aí tem umas lá que ficam passando a luzinha pra lá e pra cá e falam... O que descobriu? Descobri que essas luzes vermelhas ficam se movendo de um lado e para o outro. Fora isso, esta coisa parece não ter nenhuma outra função, senhor. É impossível. Tem que ter alguma função. Por que o governo investiria dinheiro numa coisa com luzes vermelhas que ficam indo para lá e para cá? Não faz sentido. Continue investigando. Senhor, estas luzes ficam piscando fora de sequência. Ah, é? E o que faremos com elas, senhor? Faça piscar em sequência. Você, Rojak. O que conseguiu? Fizemos estes testes, senhor. Obrigado, Rojak. O que acha que é isso, senhor? Isto é um pássaro, isto é uma vaca e isto é um cavalo. Obrigado. Aí vem a Valéria, né? Uhum. Ah, Valéria. Do Conan. A Valéria do Conan. É ela? Sim. Ela. Sim. Valéria do Conan. Ah, é mesmo, é ela. É, caralho. E ela tá, a gente viu isso antes e ninguém nunca se parou pra ver que era a Valéria, né? Caralho, é mesmo. Acho que ela chega a falar alguma coisa. Enfim, aí o cara vem pra descer com a porra do ônibus e aí ele começa... Aperte o botão. Não tem botão. Mas como não tem botão? Ah, que só tem chaves e alavancas. Mas como não tem botão? Como não tem botão nessa nave? Como não tem botão? Aqui tá cheio de botão e luzes que piscam. E essas luzes ficam piscando. E elas ficam bip, bip, bip, bip na minha cabeça o dia inteiro. Murdock, a alavanca soltou na minha mão. Estamos super velozes. Tenta outra. Não tem outra alavanca, apenas chaves. Nem botão? Não, não tem botão. Só chaves, luzes e painéis. Ora, quer parar com essa sua choradeira? Temos todas as chaves, luzes e painéis para mexer aqui, Stryker, sabe? Aqui embaixo existem literalmente centenas de milhares de luzes piscando e fazendo bip o tempo todo. Piscando, brilhante. Elas ficam brilhando e fazendo bip. E eu não suporto mais isso. Elas estão piscando e brilhando, senhor, e fazendo bip. Senhor, procura se controlar. Por favor, isso, se controle. Eu estou bem. E quando ele desiste é muito bom. Cara, senhor, ele... Tô bem. Aquela hora que ele desiste é muito bom, cara, ele... Encontre um pedaço de metal e enfie aí dentro. Pedaço de metal? Rápido, Stryker. Qualquer pedaço de metal serve. Eu daria meu braço direito para levar um pedaço de metal desta sala para aquele imbecil lá em cima. Estamos cercados de metal aqui. Vermes, não adianta. É melhor esquecer tudo. Vamos fechar a torre. Vamos cair fora daqui. Feche tudo, apague as luzes. Ah, então temos mais nada que fazer. Desliga tudo, desliga tudo. Pega a maleta assim. Ele começa a filmar a mesma hora, velho. Pra onde, porra? O cara de lá? Tá na lua! Vamos embora, acabou, não temos o que fazer, vamos embora. Desligue tudo. Essa cena é ótima, que ela tira. Ela, Ted! Aí ela tira um campo de cabelo, ela balança o cabelo dela é muito feio. É muito ressecado, velho. Parece uma bucha. Aí ela, tipo, toda sexy, assim. E ela é muito cabeluda. Cabeludo pra caralho. É uma mulher muito magra, mas muito cabeluda. Aí ela, tipo, olha assim com a cara sensual pra ele, assim. Aí ele com aquela cara de apaixonado. Mais ou menos miote, como ficava há uns anos atrás no Jurassic Cast. Aí ela entrega o... Aí ele... Murdoch, consegui achar um metal. Metal? Que metal? É um grampo de cabelo. O que um homem está fazendo com um grampo de cabelo lá em cima? É, homem estranho. As piadas. Não, nessa hora que fala, aí o cara que tá com ele, olha com aquela cara de... É, o que ele tá fazendo com um grampo de cabelo lá em cima, ele? É, então enfia aí com tudo. Enfia aí, dá um curto na porra, aí começa a diminuir a velocidade da aeronave. Não, e aí ele senta na cadeira dele de Kirk e fica falando, e aí o ônibus passa, arrebenta tudo e ele continua. Vá, isso, diminua! Não. Mude os retropropulsores. Agora cheque os sensores. Desligue os propulsores secundários. Eu acho que é uma paródia dele. É, ele imitando o Kirk. Imitando ele mesmo, aí ele. Isso, agora vem. Tocando ela devagarinho, mas com cuidado. Isso, diminua. É, coloca em 20 nós. E nisso o avião já vem. Já passou, já tá lá. Já parou, já parou, já sai quicando na lua. Aí o povo desce da lua sem roupa nenhuma. É, obrigado por viajar pro Lunaris Airlines. Não, tem a cena também que ele tá olhando o telescópio, né? É, que ele vem aí Enterprise. Aí o Enterprise fala, mas é outro filme. É, mas isso aí é na versão em Brasil. É, brasileiro, porque brasileiro. Não fala nada no... Não fala nada, ele só... Fala nada. E aí tem as cenas pós-créditos, que é a mesma cena do filme, só mostrando o ator de novo falando alguma coisa, né? É maravilhoso. Esse é um filme pra você ver com a galera, sabe? Tipo assim, em casa, com seu pai, sua mãe, sabe? Porque tem muita nudez, tem muita cena pra deixar todo mundo desconfortável. Eu acho que a família tradicional brasileira está faltando isso, sabe? Eu acho que na família tradicional brasileira está faltando cenas de sexo explícito para constranger as pessoas. Eu acho que isso forma caráter, isso molda caráter. Isso é mesmo, né? Isso porque molda caráter. Eu me lembro de, tipo, estar assistindo um filme... E você não pode ter uma ereção com sua mãe do lado, olha que merda. Pois é, eu me lembro de assistir Trocando as Bolas, com Ed Murphy. Com Ed Murphy, com que a... Que tem a Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, pô. E aí tem a hora que ela mostra as tetas gigantes dela, lindas, maravilhosas. Com as tetas lindas, nossa. É, já vimos muito, agora. Inclusive. Tá passando outro dia o Halloween e eu vi que ela sem sutiã. Não, e, pô, no Trocando as Bolas, dela tava grandão. Durinho. Tava então, durinho. E aí, tipo, eu me lembro de estar assistindo, não a primeira vez, provavelmente, que eu tava assistindo, não sabia que tinha. E aí aparece ela nua. E aí, tipo, meu pai e minha mãe na sala, assim. Aí eu... É, né? É, isso molda, cara. Sabe o que isso ensina? Isso, autocontrole. É verdade. Você fala assim, cara, tu vou me controlar que eu não posso ficar de pau duro. É, não, só merda. Jesus, mamãe, Jesus, mamãe, Jesus, mamãe, não, Jesus, posso, mamãe. Não posso, não posso, não irei, não exato. Irei. Minha mãe está aqui, depois da noite eu venho, boto no videocassete sozinho. São videocassete. Com a cabeça da Sempre Toshiba. Sempre Toshiba. Lá de casa era da Lá de casa Philips. Era Sempre Toshiba. Mas tá até hoje aquele videocassete. Tô lá pra mim, falei, guarda jogos fora, você vai valer uma grana, viu, daqui a pouco. Aquilo ali vai pro meu irmão, o vai problema pro meu filho. Problema é as fitas que não tem mais, 40 né? anos. É, problema é as fitas é, que, que não tem ali, ó. Então pode fitar, ó. Miote cheio de VHS. Mas deve estar tudo desmagnetizado não. Já. Miote acaba com o casamento, mas não acaba com aquelas VHS, não. O que você tem lá, meu, naqueles VHS? Eu tenho um negócio de lá do Luciano, aqueles vídeos que eu fazia. Aqueles que você nunca pode botar no YouTube, né? Não pode, gente. Eu queria muito fazer um Vale a Pena da Pena daqueles filmes. É, ele tem que ir atrás de todo mundo, né? Pra pegar autorização. É, tem gente ali que não tem contato mais não. A maioria tem, mas... Ah, vamos ver. Quem sabe o dia. Bota um... Isso é preguiça, viu? Isso é preguiça. Miote preguiçoso? Como sempre. Miote preguiçoso. Isso é preguiça. Que história é essa que você está inventando? Isso é preguiça, viu? Miote preguiçoso. Me lembra como se fosse hoje. Miote, vamos fazer uma parada com aqui? Não. Chroma aqui não. Mas você não tem o chroma aqui, meu. Você não comprou com... Não, mas ele tem que esticar. Tem que botar luz. Tem que botar luz. É muita luz, muita é luz. É muita luz. É muita luz. Não, é dá não. É preguiça. Dá não. Não. Lembro. Ó, que não lembro. Que não lembro. Pois é. Então, nossa. Essa história aí tá parecendo. Tá me parecendo preguiça. Muito. Muito. Não aí, tem ó. Dúvida. Olha lá. Descansa o braço na barriga. Olha lá. Nem eu faço isso mais, ó. Nem eu tô fazendo mais isso, ó. E aí, Miote, tá dando 10 horas, já bate aquele sono, né? Bora, 4, 5 horas da manhã, se porra. Se tivesse passando o Jô Soares, você já tava de pijama essa hora, cortando a unha. Marina estaria lendo aquele livro erótico, porque, né, isso aí já não vem mais nada. Aquele livro, as mãos do marinheiro tatuado. Miote, não, agora está na hora de uma entrevista com o ministro da economia. Eu quero ver. Ei, Miote. Ai, ai. A Marina saciou o Miotti. Essa quimera? Nunca. Esse Tiamat do sexo? Não tem como, cara. Agora é a camiseta. O Tiamat do sexo. Na hora que a gente entrou, esses homens opressores. Aí nós olhamos, ela olhou pra minha cara. Ah, é no texto? Ela tava? Não era? Tava. Sério mesmo? Uma raiva. Bem na hora que o Rodrigo desceu. Na hora que eu desci, ela começou, esses homens opressores, machistas. Caralho, esse povo não para, velho. 20 vezes que eu venho aqui, bota isso no daia dos extras. 20 vezes que eu venho aqui, 20 vezes eles estão fazendo isso. Aí isso começa na hora que eu chego? Eu acho que sim. Não, já tava, já tava. Eu acho que sim. Já tava? Já tava, já tava. Lá. Na hora que eu passei ali, ela falou alguma coisa assim sobre... Opressão! Com vocês dois. Opressão! Aí o Leonardo olhou pra minha... Sério, o Leonardo olhou pra minha cara e falou assim... Mas enfim, né, Miotti? Não sei se você viu os comentários do nosso vídeo do Seminador. Você não viu não, né? É, nem quero ver. Os comentários. Não, o pessoal acordou. O pessoal acordou. Concordou? Acordou. Ah, mas eu sou tá o Miotti, acordou. Não, eu nunca vou me esquecer, Bruno, não. Miotti, falando um filme de lacração aí, você também vai acordar como eu um dia acordei. Aí eu botei nos comentários. De nada, mundo. Qual foi o filme, você lembra? Ah, não, não. Aí tu lembra disso, não, né? Não. Ô, Miotti, você vai acordar como eu acordei. De nada, mundo. Baconzitos está no projeto HIV 2020. Eu já falei. Outro dia eu fui na casa dele, sabe como é que eu fui? Ah. Com roupa nuclear, né? Não, eu botei aquela camisinha de corpo inteiro do corpo que a polícia veio aí. Ah. Full protection. Fiquei com medo, porra. Pô, com certeza. Volta e meia, a gente tá fazendo alguma coisa, Rodrigo. Volta e meia, a gente tá fazendo alguma coisa, aí dá um silêncio assim, eu... Miotti! Você já viu um homem nu antes? Ai, cara, é muito bom. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.